Gente, hoje eu tô namorável ou tô só pegável, hein? Se embala aí! Assim, ó. Pra começar, nem deu um mês direito, já larguei, já engatei. Na farra com a galera, outra vez eu estourei. Meu estoque de ex tá no limite. Tenho alergia, compromisso, não me pega, Deus me livre. O pior que eu tento, não aguento. Me sinto uma prisão, a cabeça até que obedece. Mas é vagabundo o coração. E talvez eu não seja namorável, só pegável, só pegável. Talvez eu não seja namorável, só pegável, só pegável. Talvez não seja namorável, só pegável, só pegável, só pegável, só pegável. Talvez não seja namorável, só pegável, só pegável, só pegável, só pegável. Direito já larguei, já engatei. Na farra com a galera, outra vez eu estourei. Meu estoque de está no limite. Tenho alergia, compromisso, não me pega, Deus me livre. Dia que eu tento, não aguento. Me sinto na prisão, a cabeça até que obedece. Mas é vagabundo o coração. E talvez eu não seja namorada, só pegada. Talvez eu não seja namorável, só pegável, só pegável. Talvez eu não seja namorável, só pegável, só pegável. Talvez eu não seja namorável, só pegável, só pegável. Talvez não seja namorável, só pegável, só pegável, só pegável, só pegável. Talvez não seja namorado, só pegado, só pegado, só pegado, só pegável. Aê!